Mas todo aquele que não está firmado na palavra ficará confundido nesses dias. Versículo 5, versículo 6. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos fez reinos, sacerdotes para Deus, seu Pai, a ele seja glória e domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Verso 8. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Diga comigo, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Capítulo 21, verso 1. João escreve e diz, eu vi um novo céu e uma nova terra, porque já se foram o primeiro céu e a primeira terra e o mar não existe. E vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, adereçada como uma noiva ataviada para o seu noivo. E ouvi uma grande voz vinda do trono que dizia, eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e Deus mesmo estará com eles. Ele enxugará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, não haverá mais pranto, nem lamento, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse, eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou, escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda, está cumprido, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E quem tiver, a quem tiver sede, de graça lhe darei a beber da água, da fonte da água da vida. Aquele que vencer herdará estas coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos medrosos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, aos homicidas, aos adúlteros, e aos feiticeiros, aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte. E veio um dos sete anjos, que tinha as sete taças cheias das sete últimas pragas, e falou comigo, dizendo, vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a cidade santa de Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, tendo a glória de Deus, e o seu brilho era semelhante a uma pedra preciosíssima, como se fosse jaspe cristalino, e tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e os nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Versículo 12, eis que cedo venho, e está comigo a minha recompensa, para retribuir a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à vida, à árvore da vida, e possam entrar na cidade pelas portas. Algumas coisas, irmão. Nenhum cristão precisa se levantar para defender Jesus. Nenhum cristão precisa se levantar para tentar calar nenhum movimento anticristo. A igreja só precisa continuar adorando ao Senhor Jesus, fiel até a morte, adorando e servindo aquele que morreu na cruz e nos redimiu, foi Ele. Não importa quem é nessa terra que vai dizer o contrário. A igreja só precisa viver Jesus cada dia mais no caráter e nas obras. Porque Ele voltará, Ele está voltando, Ele é o Senhor. Em Gálatas, no primeiro capítulo, verso 8, Paulo escreve e diz assim, mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos pregasse outro evangelho além do que já vos pregamos, seja anátema. Como antes temos dito, assim agora novamente o digo, se alguém vos pregar outro evangelho além do que já recebestes, seja anátema. Pois busco eu agora o favor dos homens, ou o favor de Deus? Ou procuro agradar aos homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho por mim foi anunciado, não é segundo os homens, porque não o recebi de homem algum, nem me foi ensinado, mas o recebi por revelação de Jesus Cristo. Capítulo 16 de 1 Coríntios, verso 22, diz assim, se alguém não ama o Senhor, seja anátema, maranata, ora vem Senhor Jesus, a graça do Senhor seja convosco. Ninguém precisa se levantar para defender a igreja, para defender Jesus. E eu quero deixar claro, e é importante que você saiba disso, Eu não acho que esse homem é o anticristo. Não existe a menor necessidade de nós criarmos algum movimento para dizer esse é o anticristo. Não, meu irmão, nós não precisamos. Provavelmente ele não é o anticristo. Pode ser que seja, mas ele provavelmente não é o anticristo. Mas uma coisa você pode ter certeza, ele é alguém nessa terra que está trabalhando anticristo. Ponto final. Eu não preciso tentar descobrir se esse homem é, se não é. Quem sabe é um movimento de paz universal. Quem sabe ele está trabalhando contra Cristo. E se ele não é o anticristo que vai se levantar nesses últimos dias, ele está preparando o caminho do anticristo, que já está vivo, é o mais provável. Que já sabe qual a sua missão, é o mais provável. Pelo andar da carruagem, irmão. E nós não podemos viver. Jesus disse, será como nos dias de Noé. O que é o dia de Noé? Ou o que são os dias de Noé? Os homens estão casando-se, dando-se em casamento, comprando, vendendo, vivendo suas vidas, sem que nada pareça verdade. E nós precisamos meditar em algumas coisas. Se você tem vivido como um verdadeiro cristão, aguardando a vinda de Jesus. Temos vivido isso, irmão? Ou nós estamos sujeitos a nos render a ideias, conceitos e movimentos anticristo? O Senhor Jesus te conhece na intimidade da adoração, na leitura, na vivência da palavra, na obediência e submissão aos seus princípios. Te conhece? Você tem crescido na intimidade com o Senhor? Na simplicidade de comunhão íntima com Ele? Seu coração se inflama quando estudamos sobre o retorno do nosso Rei Jesus? Ou isso é relativo? Pedro escreve, a segunda carta, no primeiro capítulo, verso 12. Ele diz assim, pelo que estarei sempre convosco, para vos lembrar estas coisas, ainda que as saibais. Pedro, há 2000 anos atrás, já dizia isso para a igreja. Eu tenho que continuar repetindo isso para você, para vocês, mesmo que vocês saibam. Ainda que as saibais e estejais confirmados na verdade que está convosco, e tendo por justo, enquanto ainda estou nesse tabernáculo, despertar-vos com admoestações. Pedro está dizendo, enquanto eu estou vivo, eu vou despertar vocês, admoestando vocês dessa forma, sabendo que brevemente hei de deixar o meu tabernáculo, assim como o Senhor Jesus Cristo já me revelou, mas procurarei diligentemente que também em toda ocasião, depois da minha morte, tenhais lembranças destas coisas. E ele pode saber, aonde ele estiver agora, que ele escreveu algo do Espírito Santo e que nós estamos nos lembrando dessas coisas hoje, no ano de 2008. E ele diz, porque não seguimos fábulas engenhosas, quando vos fizemos conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, pois nós fôramos testemunhas oculares da sua majestade. Porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da glória magnífica lhe foi dirigida a seguinte voz, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. E essa voz, dirigida do céu, ouvimos-la nós mesmos, estando com ele no Monte Santo. E temos ainda mais firme a palavra profética, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma candeia que alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva surja em vossos corações. Sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. O que Pedro está dizendo é algo tão lindo e tão simples. Pedro está dizendo, é importante que vocês continuem atentos às palavras dos profetas até que a estrela alva brilhe em vossos corações. Essa linguagem, essa figura usada por Pedro é uma candeia. Alguém com um lampião que sai à noite pela roça, pela rua, e tudo escuro, mas ele consegue iluminar a volta. Esses homens como Pedro, como nossos pais, que não vivenciaram o que estamos vivendo hoje, e que tinham apenas a palavra dos profetas, e diziam, Jesus vai voltar, quem sabe, não sei se isso é o anticristo, não sei se aquilo é a besta, não sei se é antes, se é depois, eles ficavam no escuro, tentando descobrir, e o Senhor disse, eles tinham a estrela alva brilhando no coração, até que a candeia, uma pequena luz vem, como a candeia que ilumina no lugar escuro. Eles usavam aquela verdade, o conhecimento, como uma pequena candeia. Mas Pedro diz, até que a estrela alva surja. O que é a estrela alva, irmão? A estrela alva é uma estrela que brilha no sol, no céu, no início da manhã, no finalzinho da noite, anunciando, o sol está chegando. E quando você vê a estrela, você já vê o céu um azul mais claro. Quando você vê a estrela alva, você já vê o contorno das montanhas. Quando você vê a estrela alva, já é o iniciozinho do dia, já tem um pouco de claridade, já dá para entender, muito mais do que discutir doutrina na escuridão, dá para a gente ver coisas claras. Está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, está acontecendo aquilo outro, está acontecendo assim, esse homem está anunciando, tem um movimento todo preparado, todo pronto para dizer, não é esse Jesus é inconstante, esse Jesus é um fracasso, esse Jesus se perdeu na história, aquele Jesus não serve mais, aquele Jesus pode ser chamado de Buda lá na Ásia, aquele Jesus pode ser chamado de qualquer outro nome, esse Jesus não tem nada a ver, não serve mais, o que vai acontecer é que virá um outro Jesus, um Cristo cósmico, um homem que vai arregimentar todas as nações da terra, e esse sim vai fazer alguma coisa, mas a Bíblia diz que ele já veio, que ele já fez o que tinha que ser feito, e ele morreu, e ele ressuscitou, e ele está vivo, assentado à destra de Deus Pai, acima de principados e potestades, e é ele quem voltará, o mesmo ontem, o mesmo hoje e o mesmo eternamente. Jesus sabia que nós íamos precisar dessa declaração, Jesus sabia que o anticristo viria e declararia, não, ele não é mais o mesmo, por isso ele diz, creiam, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se alguém disser a vocês que mudou, creiam, seja anátema, não creiam em outro evangelho, mesmo que o anjo venha, continue firme nesse evangelho, que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e é ele que morreu na cruz, no meu lugar, no seu lugar, que vem para arrebatar a igreja, e não tem nem diabo, não tem anticristo, não tem movimento, não tem nada que vai anular essa verdade da minha vida e da sua vida.